Ferro em brasa não encosta, meu boi é mimoso, meu boi é mimado. Veio do pau deitado fazer a apresentação, trouxe rima todo bom pra boiar no Maranhão. Fim dera noite, matracás e pandeirões, muito olho arregalado em riba do batalhão. Senhora dona da casa, eu também sou fumador, mas a ponta que eu trazia caiu na água e se molhou. E lá vai mimoso com todo seu guarnicê, mas um dia a casa cai, é mimoso quem vai te comer. E lá vai mimoso com todo seu guarnicê, mas um dia a casa cai, é mimoso quem vai te comer. É boiada, dá o quê? É boiada, dá o quê? O meu boi tem um céu todo estrelado, ferro em brasa não encosta, meu boi é mimoso, meu boi é mimado. Veio do pau deitado fazer a apresentação, trouxe rima todo bom pra boiar no Maranhão. Fim dera noite, matracás e pandeirões, muito olho arregalado em riba do batalhão. Senhora dona da casa, eu também sou fumador, mas a ponta que eu trazia caiu na água e se molhou. E lá vai mimoso com todo seu guarnecer, mas um dia a casa cai e é mimoso quem vai te comer. E lá vai mimoso com todo seu guarnecer, mas um dia a casa cai, é mimoso quem vai te comer. Hey!